dia, malhando pra caraca. E você só em casa, e você só em casa. Me bancava de tudo, tudo que queria eu dava. E você em casa, e você em casa. Mas e o que eu fazia não prestou, me trocou, porque trocou. Você sabe que eu te amo e eu não sabia qual era a sua. Você sendo casada foi alimentar um mendigo na rua. Ai, que dó, ai, que dó. A dor de outro é a dor que dói mais. Ai, que dó, ai, que dó. Meu amor, isso não se faz. Ai, que dó, ai, que dó. A dor de outro é a dor que dói mais. Ai, que dó. A dor que dói mais. Essa é nossa, bebê. Portal do La Rocha. Eu indo pra academia, malhando pra caraca. E você só em casa, e você só em casa. Te bancava de tudo, tudo que queria eu dava. E você em casa, e você em casa. Mas eu vi que o que eu fiz pra você não prestou, me trocou. Você sabe que eu te amo e eu não sei qual é a sua. Você sendo casada foi alimentar um mendigo na rua. Ai, que dor, ai, que dor. A dor de corpo é a dor que dói mais. Ai, que dor, ai, que dor. É com mendigo porque isso não se faz. Ai, que dor. Pode estar querendo levar é a sua mulher. Sofre aí, bebê.